Ficheiro 53, página 509. O nome dele é Alexander Salatchenko, disse Bjork, mas oficialmente não existe. Não o encontrará no Registro Nacional. Tsala, Alexander Salatchenko, finalmente um nome. Quem é ele e onde posso encontrá-lo? Não é uma pessoa que queira encontrar. Diga-me de todos os modos. O que vou dizer-lhe é informação altamente secreta. Se vem a saber-se que fui eu que lhe contei isto, mandam-me para a prisão. É um dos segredos mais profundamente escondidos de todo o sistema de defesa sueco. Tem de compreender por que motivo é tão importante que garanta o meu anonimato. Já o fiz, disse Mikael Blomkvist, impaciente. Alexander Salatchenko nasceu em Stalingrado em 1940. Tinha um ano quando começou a ofensiva alemã na Frente Leste. Ambos os pais morreram na guerra. Pelo menos é o que ele pensa. Não sabe verdadeiramente o que aconteceu. As suas recordações mais antigas são de um orfanato nos Urals. Mikael tomava rapidamente notas. O orfanato ficava numa cidade militarizada e era gerido pelo Exército Vermelho. Pode-se dizer que Salatchenko teve uma educação militar desde muito cedo. Depois do fim da União Soviética, foram tornados conhecidos documentos que provavam a existência de experiências para criar uma elite de soldados particularmente atléticos entre os órfãos a cargo do Estado. O Salatchenko foi um deles. Para resumir a história, quando tinha 5 anos, puseram-no numa escola do Exército, onde deu provas de uma inteligência invulgar. Em 1955, com 15 anos, mandaram-no para a escola militar de Novosibirsk, onde, juntamente com 2.000 outros rapazes, recebeu um treino igual aos dos Spetsnaz, as tropas de elite russas. Ok, passemos à parte adulta. Em 1958, foi transferido para Minsk para receber treino especializado no GRU. Glavnoi Razvedikaveltnoi Upravlenlie, o Serviço de Informações Militar, que está diretamente subordinado ao alto comando do Exército. Mas não deve ser confundido com o KGB, a Polícia Secreta Civil. Os agentes que se ocupam da espionagem e das operações no estrangeiro são regra geral do GRU. Com 20 anos, o Salatchenko foi enviado para Cuba. Fazia parte do treino e ele tinha ainda o posto equivalente a alferes. Mas esteve lá 2 anos e apanhou a crise dos mísseis e a invasão da Baía dos Porcos. Em 1963, regressou a Minsk para prosseguir o treino. Depois disso, foi colocado primeiro na Bulgária e a seguir na Hungria. Em 1965, foi promovido a tenente e enviado para o seu primeiro posto na Europa Ocidental, em Roma, onde serviu durante 1 ano. Foi a sua primeira missão secreta. Era um civil, com um passaporte falso, claro, e sem quaisquer contactos com a embaixada. Mikael assentia enquanto tomava notas, ainda que a contragosto começava a ficar interessado. Em 1967, foi transferido para Londres, onde organizou a execução de um trânsfuga do KGB. Ao longo dos 10 anos seguintes, tornou-se um dos principais agentes do GRU. Pertencia à verdadeira elite dos soldados políticos. Fala fluentemente 6 línguas. Trabalhou como jornalista, como fotógrafo, em publicidade, como marinheiro, em tudo e mais alguma coisa. Era um artista da sobrevivência, um perito em disfarces e embustes. Comandava os seus próprios agentes e organizava ou dirigia as suas próprias operações. Várias destas operações eram contratos para eliminar certas pessoas e muitas delas tiveram como cenário certos países do Terceiro Mundo, mas também estava envolvido em extorsão, intimidação e missões de muitos outros tipos de que os seus superiores o encarregavam. Em 1969 foi promovido a capitão. Em 1972, a major. e em 1975 a tenente-coronel. Como é que veio parar à Suécia? Já vou chegar a essa parte. Com o passar dos anos, tornou-se corrupto e começou a desviar uns dinheiros aqui e ali. Bebia demasiado e andava metido com mulheres. Tudo isto era do conhecimento dos superiores, mas continuava a ser um dos favoritos e perdoavam-lhe estes pecadilhos. Em 1976, foi enviado à Espanha em missão. Não precisamos de entrar em pormenores, mas a missão foi um desastre total e, de repente, ele tinha caído em desgraça e foi chamado a Moscovo. Resolveu ignorar a ordem, o que o deixou numa situação ainda pior. O Guerrero ordenou ao adido militar em Madrid que o encontrasse e falasse com ele. Houve qualquer coisa que correu mal e o Salatchenko matou o homem da embaixada. A partir daquele instante, deixou de ter alternativa. Tinha pisado o risco e decidiu desertar. Deixou um rastro que ia de Espanha a Portugal e a um possível acidente de barco. Deixou também pistas que sugeriam a intenção de fugir para os Estados Unidos. Na realidade, a escolha dele recaiu no mais improvável país da Europa. Veio para a Suécia, onde contactou a Polícia de Segurança Nacional, a SAPO, e pediu asilo. Foi muito bem pensado, porque a probabilidade de uma equipa de execução do KGB ou do GRU o procurar aqui era praticamente nula. Björk calou-se. E que é suposto o governo fazer quando um dos principais espiões soviéticos resolve desertar e pedir asilo na Suécia? Acabava de ser empossado um governo conservador. Na realidade, o caso Sala foi o primeiro assunto que levámos ao conhecimento do novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Aqueles cobardes políticos queriam livrar-se da batata quente, claro. Mas não podiam mandá-lo pura e simplesmente de volta para os soviéticos. Seria um escândalo de proporções inauditas, se alguma vez se soubesse. Em vez disso, tentaram despachá-lo para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. O Salatchenko recusou. Não gostava da América e sabia que a Inglaterra era um dos países onde os soviéticos tinham agentes infiltrados ao mais alto nível dos serviços de informação militares. Não queria ir para Israel, porque não gostava de judeus. Por isso, decidiu instalar-se na Suécia. Tudo aquilo parecia tão improvável que ocorreu a Mikkel que talvez Björk estivesse a mentir. Ficou então na Suécia? Exatamente. Durante muitos anos, foi um dos segredos militares mais bem guardados do país. O que aconteceu foi que recebemos excelentes informações do Salatchenko. Durante algum tempo, no final dos anos 70 e início dos anos 80, foi a joia da coroa dos trânsfugas e patente mais alta de um dos comandos de elite do GRU. O que lhe permitia vender informação? Precisamente. Jogava bem as cartas de que dispunha e ia vendendo pedaços de informação à medida das suas conveniências. Permitiu-nos identificar um agente no quartel-general da NATO em Bruxelas, outro em Roma. O contacto de toda uma rede de espiões em Berlim. A identidade dos executores que tinha usado em Ankara, em Atenas. Não sabia grande coisa sobre a Suécia, mas nós passávamos a informação que ele nos fornecia, a troco de favores. Era uma mina de ouro. Portanto, começaram a cooperar com ele. Demos-lhe uma nova identidade, um passaporte, algum dinheiro, e ele governava-se sozinho. Era para o que tinha sido treinado. Mikkel ficou sentado e em silêncio durante algum tempo a digerir aquela informação. Então olhou para Björk. Mentiu-me da última vez que cá estive. Menti? Disse-me que tinha conhecido o Björman no clube de tiro da polícia nos anos 80, mas conheceu-o muito antes disso. Foi uma reação automática. É confidencial e não havia qualquer razão para eu lhe explicar como tinha conhecido o Björman. Foi só depois de me ter perguntado sobre o Sala que fiz a ligação. Conte-me o que aconteceu. Eu tinha 33 anos e trabalhava para a SAPO A3. O Björman era bastante mais novo e acabava de licenciar-se. Tratava de certos assuntos legais para a Sapo. Era uma espécie de estágio. O Biermann é de Karlskrona e o pai trabalhava nas informações militares. E? Nem o Biermann nem eu estávamos minimamente qualificados para lidar com alguém como o Solachenko. Mas ele entrou em contacto com a Sapo no dia das eleições, em 1976. Não havia quase ninguém na sede. Estava toda a gente de folga ou em patrulhamento e coisas assim. E o Solachenko escolheu precisamente aquele dia para entrar na esquadra da polícia de Norrmalm e declarar que queria pedir asilo político e falar com alguém da Polícia de Segurança Nacional. Não disse quem era. Eu estava de serviço e pensei que se tratasse de um simples refugiado, de modo que levei o Biermann comigo como consultor legal. Encontramos com ele em Norrmalm. Björk esfregou os olhos. Estava lá sentado numa sala e disse-nos muito tranquilamente quem era e no que tinha trabalhado. Eu interrompi a conversa e levei-o, a ele e ao Biermann, para as imediações da esquadra. Não sabia o que fazer, de modo que aluguei um quarto no Hotel Continental, mesmo em frente da Estação Central, e enfiei-o lá. Disse ao Biermann que ficasse a tomar conta dele, enquanto eu ia telefonar ao meu superior. Riu-se. Penso muitas vezes que nos comportamos como autênticos amadores, mas foi assim que aconteceu. Quem era o seu chefe? Isso não vem ao caso. Não vou dar-lhe mais nome nenhum. Miquel encolheu os ombros e não insistiu. O que o meu chefe me disse foi aquilo que eu já sabia. Era uma situação que exigia a discrição mais absoluta e em que devíamos envolver o menor número de pessoas possível. O Biermann nunca devia ter tido nada a ver com aquilo. Estava a quilómetros acima do nível dele. Mas, uma vez que já estava metido, mais valia mantê-lo na jogada do que envolver mais alguém. Suponho que o mesmo raciocínio se aplicava a um agente de terceira linha como eu. No fim, houve apenas 7 pessoas associadas à Sapo que souberam da existência do Solachenko. Quantas outras conheceram esta história? De 1976 até ao início de 1990, ao todo 20 pessoas no governo, no alto comando militar e dentro da Sapo. E depois do início de 1990? Björk encolheu os ombros. Depois do colapso da União Soviética, o assunto deixou de ter interesse. Mas que aconteceu depois de o Solachenko vir para a Suécia? Björk ficou calado durante tanto tempo que Miquel começou a sentir-se inquieto. Para ser franco, o Solachenko foi um grande êxito e os que de nós estiveram envolvidos fizeram as suas carreiras à conta disso. Não me interprete mal. Era um trabalho a tempo inteiro. Eu fui nomeado mentor dele na Suécia e durante os primeiros 10 anos encontrámo-nos pelo menos um par de vezes por semana. Isto foi durante os anos relevantes, quando ele estava cheio de informação fresca, mas era também para mantê-lo sob controle. Em que sentido? O Solachenko era um malandro esperto. Conseguia ser verdadeiramente encantador, mas também paranoico e completamente louco. Apanhava enormes bebedeiras e nessas alturas tornava-se violento. Perdia conta às vezes que tive de intervir e livrá-lo das alhadas em que se tinha metido. Por exemplo, de uma vez em que ele foi a um bar e se pôs a discutir com um tipo qualquer e ia matando à pancada 2 seguranças que tentaram acalmá-lo. Era um tipo pequeno, mas extremamente hábil no combate corpo a corpo, uma habilidade que infelizmente demonstrou em diversas ocasiões. Uma vez fui buscá-lo a uma esquadra da polícia. Com esse comportamento, corria o risco de atrair atenções. Não me parece muito profissional. Ele era assim. Não tinha cometido nenhum crime na Suécia e nunca foi preso. Nós tínhamos-lhe dado um nome sueco, um passaporte sueco e um BI. E tinha uma casa que a Sapo pagava. Pagávamos-lhe também um ordenado para estar disponível. Mas não podíamos impedi-lo de frequentar bares ou de andar com mulheres. Tudo o que podíamos fazer era limpar a trampa que ele deixava para trás. Foi o meu trabalho até 1985, quando me deram outro posto e o meu sucessor herdou o Salatchenko. E o papel de Biermann? Para ser franco, o Biermann era um peso morto. Não era particularmente inteligente. Na realidade, era o homem errado para o trabalho errado. Foi por puro acaso que se envolveu no caso Salatchenko. E mesmo assim, foi só nos primeiros tempos. E só quando precisávamos dele para tratar de qualquer pequena formalidade legal. O meu superior resolveu o problema com o Biermann. Como? Da maneira mais fácil possível. Arranjou-lhe um emprego fora da força policial, numa empresa de advogados que tinha, digamos, estreitas relações connosco. A Klang e Raina. Björk olhou vivamente para Mikkel. Sim. Ao longo dos anos, foi sempre fazendo um ou outro trabalho, pequenas investigações para a Sapo. Portanto, de um certo modo, também ele construiu a sua carreira à conta do Salatchenko. Onde está atualmente o Salatchenko? Não sei. Os contactos entre nós começaram a abrandar a partir de 1985 e há quase 12 anos que não sei nada dele. A última coisa que ouvi dizer foi que tinha saído do país em 1992. Aparentemente está de volta. O nome dele apareceu ligado a uma investigação sobre armas, drogas e tráfico de mulheres. Não me espanta. Mas não sabe de certeza se é este Sala que procura ou outra pessoa qualquer. A probabilidade de aparecerem dois Salatchenko nesta história deve ser mínima. Qual foi o nome sueco que lhe deram? Não vou revelar-lhe isso. Tinha prometido responder às minhas perguntas. Queria saber quem era o Sala e eu disse-lhe. Mas não vou dar-lhe a última peça do quebra-cabeças, até saber que cumpriu a sua parte do acordo. O Sala cometeu provavelmente 3 assassínios e a polícia anda atrás da pessoa errada. Se pensa que vou ficar satisfeito sem o nome do Sala, está enganado. O que é que o leva a pensar que Elizabeth Salander não é assassina? Sei que não é. Björk sorriu. De repente sentia-se muito mais seguro. Estou convencido de que o assassino é o Sala. Errado. O Sala não matou ninguém. Como é que pode saber uma coisa dessas? Porque o Sala tem agora 60 e tal anos e é deficiente. Amputaram-lhe um pé e quase não consegue andar. Portanto, não pode ter andado a correr por Odenplan e Enskede aos tiros às pessoas. Para ir matar alguém, só se fosse de ambulância. Malin Eriksson sorriu delicadamente à inspetora Modig. Vai ter de perguntar isso ao Mikkel. Está bem, perguntarei. Não posso discutir a pesquisa dele consigo. E se este Sala for um potencial suspeito? Terá de discutir o assunto com o Mikkel. Posso ajudá-la com o trabalho que o Dag estava a fazer, mas não posso falar-lhe da nossa própria investigação. Modig suspirou. O que pode dizer-me sobre as pessoas desta lista? Só o que o Dag escreveu, nada a respeito das fontes. Mas posso dizer-lhe que até agora o Mikkel já riscou cerca de uma dúzia de nomes. Talvez ajude. Não, não ajuda nada. A polícia vai ter de falar formalmente com todos eles. Um juiz, 2 advogados, vários políticos e jornalistas e colegas da polícia. Um autêntico carrossel. Modig sabia que deviam ter começado a fazer aquilo logo no dia seguinte aos assassínios. Os olhos dela pousaram no nome da lista. Gunnar Björk. Não há um endereço para este homem? Não. Por que não? Trabalha para a Polícia de Segurança Nacional. A morada dele não aparece registada. De momento está de baixa por doença. O Dag nunca conseguiu encontrá-lo. E vocês? Perguntou Modig com um sorriso. Pergunte ao Mikkel. Sónia Modig ficou a olhar para a parede por cima da secretária de Svensson. Estava a pensar. Posso fazer-lhe uma pergunta pessoal? Força. Quem acham vocês que matou os vossos amigos e o advogado? Malin desejou que Miquel estivesse ali para lidar com aquelas perguntas. Era desconfortável ser interrogada por uma inspetora da polícia. E era ainda mais desagradável não poder explicar exatamente a que conclusões a Millennium tinha chegado. Foi então que ouviu a voz de Erika nas suas costas. A nossa teoria é que os assassínios foram cometidos para impedir que uma parte da denúncia que o Dag Svensson se preparava para fazer se tornasse do conhecimento público. Mas não sabemos quem foi o assassino. Neste momento, o Miquel concentra as suas atenções num homem chamado Sala. Modig voltou-se para olhar para a diretora editorial da Millennium. Erika segurava duas chávenas de café, decoradas respectivamente com os emblemas do Sindicato dos Funcionários Públicos e do Partido Democrata Cristão. Sorriu docemente e regressou ao seu gabinete. Voltou a aparecer 3 minutos mais tarde. Inspetora Modig, o seu chefe acaba de telefonar. Tem o telemóvel desligado. Quer que lhe ligue. Foi emitido um alerta geral a anunciar que Lisbeth Salander tinha finalmente saído do seu buraco. O comunicado indicava que se fazia provavelmente transportar numa Harley Davidson, que estava armada e tinha atingido a tiro alguém numa cabana de férias nas proximidades de Stallarholmen. A polícia montou postos de controlo nas estradas em Strängnäs, Mariafred e Södertalje. Nessa tarde, todos os comboios que fazem a ligação entre Södertalje e Estocolmo foram revistados. Não foi encontrado ninguém que correspondesse à descrição de Lisbeth Salander. Por volta das 19 horas, uma patrulha da polícia encontrou a Harley Davidson abandonada nos terrenos da feira de exposições em Alvesio, o que mudou o foco da perseguição de Södertalje para Estocolmo. O relatório de Alvesio dizia que fora igualmente encontrado parte de um colete de couro com o emblema do motoclube de Svavelsjö. A notícia da descoberta fez o inspetor Bublanski empurrar os óculos para o alto da testa e olhar sombriamente para a escuridão pela janela do seu gabinete em Kungsholmen. Os desenvolvimentos do dia não tinham levado a nada. O rapto da amiga de Lisbeth Salander, o bizarro envolvimento do pugilista Paulo Roberto, o fogo posto perto de Södertalje e os corpos enterrados no meio das árvores. E para culminar, os confusos acontecimentos de Stallarholmen. Foi até à principal sala de reuniões e olhou para o mapa de Estocolmo e arredores. Encontrou Stallarholmen, Nykvarn, Svavelsjö e, por fim, Alvesjö. Os quatro lugares que, por razões aparentemente diferentes, concentravam de momento as atenções. Deslocou os olhos para Enskeda e suspirou. Teve a desagradável sensação de que a sua investigação estava a alguns quilómetros atrasada em relação ao desenrolar dos acontecimentos. Fosse o que fosse que estava por detrás dos assassínios de Enskeda, era muito mais complicado do que tinham suposto. Mikkel Blomkvist nada sabia do que acontecera em Stallarholmen. Saiu de Smedalarö por volta das 3 da tarde. Parou numa estação de serviço e bebeu um café, enquanto tentava perceber o que acabava de descobrir. Estava surpreendido por Björk lhe ter dado tantos pormenores, mas o homem recusara absolutamente revelar a última peça do quebra-cabeças, a identidade sueca de Alexander Salatchenko. Temos um acordo, dissera ele. E eu cumpri a minha parte, disse-lhe quem é o Salatchenko. Se quiser mais do que isso, teremos de fazer um novo acordo. Tenho de ter garantias de que o meu nome será retirado de todo o vosso material de pesquisa. E também tenho de ter garantias de que nunca relacionará o meu nome à história do Salatchenko. Miquel estava disposto a ir até ao ponto de tratar Björk como uma fonte anónima relativamente à história de fundo. Mas não podia garantir que o homem não seria identificado por terceiros, a polícia, por exemplo, como sendo a sua fonte. Não estou preocupado com a polícia, dissera Björk. Por fim, tinham combinado pensar no assunto durante um ou dois dias até retomarem a conversa. Ali, sentado, a beber o café, Mikkel tinha a sensação de que havia qualquer coisa, mesmo em frente do seu nariz, que não estava a ver. Estava tão perto que até conseguia sentir as suas formas, mas não era capaz de fixar a imagem. Lembrou-se então de que havia outra pessoa que talvez pudesse lançar alguma luz sobre tudo aquilo. Estava muito perto do centro de reabilitação de Ersta. Olhou para o relógio. Ia falar com Holger Palmgren. A conversa com Blomkvist deixara Björk completamente exausto. As costas doíam-lhe mais do que nunca. Engoliu 3 analgésicos e foi estender-se no sofá da sala. Os pensamentos rodopiavam na sua cabeça. Passada uma hora, levantou-se, ferveu água e foi buscar uma saqueta de chá Lipton. Sentou-se à mesa da cozinha a pensar. Poderia confiar em Blomkvist. Estava à mercê dele. Mas retivera a informação crucial, a identidade de Sala e o papel que desempenhava no drama. Como é que se envolvera numa atrapalhada daquelas? Tudo o que fizera fora pagar a umas putas. Era solteiro. Aquela pega de 16 anos nem sequer fingira gostar dele. Sentira o nojo dela. Puta de merda. Se não fosse tão nova, se tivesse 20 anos, nada daquilo pareceria tão mau. Blomkvist também o desprezava e não fazia o mais pequeno esforço para disfarçá-lo. Tsalachenko. Um chulo. Que ironia. Comer às putas de Salatchenko. Mas Salatchenko fora suficientemente esperto para se manter anónimo. Bjurman e Salander. E Blomkvist. Uma saída. Ao cabo de uma hora de muito pensar, foi ao escritório e encontrou o pedaço de papel com o número de telefone que tinha tirado do seu gabinete na sede da Sapo no início da semana. Não fora a única coisa que escondera de Blomkvist. Sabia exatamente onde estava Salatchenko. Mas era verdade que não falava com ele havia quase 12 anos. Nem tinha a mais pequena vontade de voltar a fazê-lo. Salatchenko era, porém, um malandro esperto. Compreenderia o problema. Saberia como desaparecer da face da terra. Ir para o estrangeiro e reformar-se. A catástrofe absoluta seria ele ser apanhado. Se isso acontecesse, tudo desabaria. Hesitou muito tempo até marcar o número. Fala Sven Jansson, disse Björk. Um nome que não usava havia muito, muito tempo. Salatchenko lembrou-se imediatamente de quem ele era.